Salut, bon, salut. Quem fala acabou de recorrer a uma nova posição, seria 5 Lima. Tá, 5 Lima, tá. Suas instruções aqui para retorno. Tem condições de realizar um 180? Afirmo. Fique autorizado então, prosseguir até 5 até Lima. Ok, 5 Lima autorizado, 4062. Só coordenar aqui com os caminhões que estão aqui à nossa esquerda para ligar para a gente poder passar. Entendi, só um instante. Ok, a gente está mantendo a posição agora. Controle, boa noite, Bono 1, Sete com a São Bravo, tudo bem, se quiser, não se Bono 1, Sete 2, está sendo identificação, autorizada a chegada a Mari. Desça para nível de voo 120, Senegal no 018. 120, poderíamos voar em Tapa? Fica de Tapa no 172. Direto Tapa, pode ir. Boa, 0062 agora já é possível continuar? Já, está prosseguindo. Obrigado pela coordenação. 5 Lima, a posição. 4062. Direto Alefa. Voa de Alefa, 4221 na Azul. E Mike Yankee em geral, escuta? Mike Yankee em geral, escuta? É, Mike Yankee em geral, escuta. Ok, o senhor está na posição 8 e quer prosseguir para a remota 1-3, confere? Confirmo. Autorizado, da 8 até 1-3, reporte ao término, Mike Yankee em geral. Ok, grato. Já não deu 5, decimal 4, 5. Ok, 2025, obrigado, até mais. Bono 172, desce para nível de voo 050. 050, Bono 172. Azul 4221, chame o centro Recife, frequência 128 decimal 8, autônomo 33 decimal 95. 288-3395, boa. Estabilizando ele, é X-Ray, gol 1972. 1972, chame a torre 198, decimal 95. 1895, 972. 1972, desce para 2000 pés, autorizado a final do procedimento ILS X-Ray, reporte estabilizado no localizador. 2028, com mais estabilizado no localizador, 1972. Está livre da restrição de TAP? Salvador, gol 1972, ele é X-Ray, passa ao externo, trem baixado e travado. Gol 1972, estado autorizado, pouso pistão no zero, vento 160 graus, 7 nós. Tive pouso pistão no zero, gol 1972. Solo Mike, em seguida, falando técnicos de reboque, posição 13 remoto. Finalizado, boa noite. Bom dia. 972, solo 23, libera a direita, solo 211. 211, liberando, obrigado, uma ótima noite. Solo 972, liberando a sua escuta. João 972, boa noite. Alfa Juliette, portão 9. Alfa Juliette, pro 9, 972. 1972, chame a torre 198 decimal 95. 79, boa, 978. Você falou, Sarita? 895. Ok. Bom dia, Gol 172, LF, Saber. Gol 1972, ajuste 1017. Continue a aproximação, aguarda na autorização de pouso. Pardon. Gol 1972, avistado, autorizado, pouso, pista no zero, vento 170 graus, 7 nós. Pouso, pista 10, gol 1972. O 1972, no solo 33, libera a direita, solo 121, decimal 1. Libera a direita, 121. Boa noite. Gol 172, boa noite, Alfa Juliette, portão 2. Alfa Juliette, portão 2, bom, 1172. Nuno 72 apenas para confirmar o seu gate é o número 2. Número 2. Boa, Nuno 72 em Alfa e Juliette. bom dia. Esse é o Ocean 9093, com a informação Bravo. Ana 9093, essa é a identificação, está autorizado Duna 2006, que é legal na 097. Identificou Duna 2000 com 10017, confirme? Correto, 9093. Obrigado, 9093. 3170, autorizado a chegada a Mari, desça para nível de voo 050, QNH 1097. 050-17, pode voar Duna? Sua de Tapta 3170. Sua de Tapta 3170. Eu não sei se eu vou para 3.000 pés. 3.000 pés, Operador Delta 9754. 9754, autorizando a chegada da Mari, desça para nível de voo 050, que é negar no 097. Mari 050, com 1017. Renan 9013, confirma essa velocidade. O número é 9013, velocidade acessória do comandante. 31170, reduz a velocidade para 2009, número 2 na aproximação. Reduzindo essa velocidade. Fazer 754, desça para 4.000 pés. 4.000, então 9754. Autorizado 9093, reporte autorizado no localizador. Sim, autorizado 9093. Autorizando 70, segue tráfego 12 horas 11 milhas, desça para 2.000 pés, autorizado final do procedimento do 63, reporte estabilizado no localizador. 2.000 vai reportar estabilizado, 3.700. Azul 4220, acho que a identificação, vou direto do negócio para nível de voo 050, que é negar no 097. Direto Duna, descendo para o 050, Azul 4220. Azul 754, desça para 3.000 pés, estou utilizando direto do turno. Azul 754, utilizado turno a 3.000 pés, que é negar no 097. 3.000 pés, turno no 097,